no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Se você gosta de música instrumental, esta será uma interessante sugestão. A música Carne Seca é uma obra instrumental composta por Érico Fonseca e executada pela Big Band de Ouro Preto. Assim como a banda sinfônica da UFOP, a Big Band é parte do projeto de extensão Off Band, Oficina de Bandas. Essa iniciativa é um resultado das disciplinas da área de grandes grupos instrumentais do Departamento de Música da UFOP. O projeto é composto por alunos e ex-alunos do curso, por instrumentistas de bandas locais e por músicos profissionais convidados. A Big Band de Ouro Preto surgiu em 2013 e é uma orquestra de música popular e de jazz. O conjunto musical se baseia no conceito de Big Band como um grande grupo instrumental que foi muito popular entre os anos 1920 e 1950. Esta formação musical é marcada pelos ritmos dançantes que animam bailes e noites de gala. Na UFOP, a Big Band conta com 20 membros na formação completa e 10 membros na formação reduzida. Quem conta sobre o repertório da orquestra é o maestro titular, Wesley Procópio. A Big Band nada mais é que uma orquestra que se dedica à música popular. Mas claro que, de vez ou outra, você pode fazer um repertório orquestral. Outra analogia legal é falar que a Big Band está para a música popular, assim como a Orquestra Sinfônica para a música erudita. Apesar de ter sido compilada nos Estados Unidos, a Big Band é agregada ao repertório brasileiro e cai como uma luva. O Brasil é um país riquíssimo na cultura popular, sobretudo do samba, do choro, do maxixe. Acaba sendo muito bem acolhido, como se fosse aquele estrangeiro quando chega no Brasil e se apaixona. Foi mais ou menos isso com a Big Band. A Oficina de Bandas também disponibiliza uma atividade pedagógica voltada para os músicos das cidades de Ouro Preto e Mariana. Os chamados ensaios didáticos auxiliam instrumentistas de bandas da região ou que desejem se tornar estudantes do curso de graduação em música da UFOP. O compositor de Carne Seca, a música que você ouve ao fundo dessa matéria, o professor Érico Fonseca, é responsável pela coordenação e direção artística da Off-Band. Ele explica um pouco mais sobre os ensaios didáticos. Nesses ensaios didáticos são veiculados vários saberes e conhecimentos sobre técnica dos instrumentos, repertório, métodos aplicados. Dessa forma, possibilita que o aluno tenha mais ferramentas, no caso, o músico, né, que queira se tornar um futuro aluno do departamento de música. Esses ensaios didáticos podem possibilitar que ele adquira mais ferramentas para poder concorrer no processo seletivo no curso de música ou também agregar novos conhecimentos para a banda de música da qual ele é oriundo. Ou assim seja, um dos principais objetivos da Off-Band é se tornar uma embaixadora das bandas de músicas na Universidade Federal de Ouro Preto, fomentando assim um amplo diálogo entre a academia e a centenária tradição das bandas de música da região de Ouro Preto e Mariana. Os músicos interessados em participar dos ensaios didáticos podem entrar em contato com a Off-Band por meio da página do projeto no Facebook, facebook.com/oficinadebanda. Na página, é possível encontrar mais informações sobre o projeto de extensão e conversar com um dos monitores responsáveis pelas ações pedagógicas da Off-Band. E os ensaios da Big Band de Ouro Preto são abertos ao público e acontecem às quartas-feiras, a partir das 19h30, na sala B3 do Departamento de Música da UFOP. Eu sou Patrícia Consciente, estudante do curso de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.